3-0 no Brasileiro. Volta 3601, posição 8, gente da Charge, pronto para a Costa São Paulo, Congonhas. Ah, 360, autorizado 360 para Congonhas, já fomos no 16. Agora pista 10, saída da El após Leda, após Bridge. Controle 120.8, responda 556 horas. São Paulo, Congonhas, 3601, 3-0 confirmando saída da El Leda após vídeo. Salvador, tá 3601 na posição 8, solicito pushback e acionamento. Autorizado, pushback station em táxi. Para o time, tá 3-2-3-6-0-1. 01, a gente está com o POV de 99,99, 4 horas de autonomia, Terra Galeão, está pronto para o táxi. CM01 no táxi Via Índia, reporte pronto no ponto de espera, ajuste 23. Via Índia, chamaremos pronto, só reconfirmando o ajuste. Padre 1, 903. Era da 10 pronto, até 3601. 3601, autorizado a linha decolar, vento calmo. Autorizado a linha decolar, vento calmo, tá 3601. Lua 6, chame no 20, decimal 8, por favor. Confirmando 268, tá 3601? 120, 120, 80. 208, tá 3601, obrigado. Tá 3601, perfil da El, passando 2000 pés. Tá 3601, bom dia, contato radar, submantenha o nível 360, saída da El. Só deu 360 na da El, tá 3601. Tá 3601. Alguma possibilidade? Vá para a posição Leda ou da El? Foi Leda, após Leda Bridge, 3601. Vai no direto Leda após Bridge, tá 3601, obrigado. 3601, no centro Recife, 1251, 13325. 1251, poderia reconfirmar a alternada? 13325, secundária. 1251, caso negativo, 13325, bom dia, tá 3601.